faraway land of mystery and danger. Home of the fearless safari guide, Buck Malone. He's a man of action. A man of great vision. A man who speaks many languages. Who knows many tongues. A man always eager to lend a hand. This guy looks like he'll drink straight through your trust fund. Deep in the jungle, he leads a hunting party where no safari has gone before. Outra grande glória perdida do VHS e dos clubes de vídeo é um filme de 1988 chamado Tennessee Buck e os Salteadores da Tribo Perdida. No seu original, o filme chama-se The Further Adventures of Tennessee Buck, mas a tradução para português não resistiu ao ímpeto de colocar a palavra salteadores e perdida e iniciar o filme com o nome do herói, que é o Tennessee Buck, de modo a faturar umas coroas à conta do Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Este filme, em tudo, é uma cópia, um clone de Indiana Jones, que era, aliás, uma tendência do final dos anos 80, filmes de aventureiros na selva com uma jeitosa em busca de algo maior do que a própria vida. E neste filme em concreto, para começar, temos a capa com umas grandes letras a dizer Tennessee Buck. A capa é feita nas mesmas cores da capa de Indiana Jones. Tem aqui um senhor que é o Tennessee Buck, também com um chapéuzito e com este estilo de aventureiro da selva. Tem a jeitosa em frente. Depois à volta tem algumas cenas icónicas. Icónicas, eu estou a usar o termo icónico de maneira um bocado livre, mas tem as cenas principais do filme, nomeadamente uma cena com um avião muito parecido com o hidroavião do Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Tem aqui uma cena em que o nosso herói está amarrado com a jeitosa, em tudo é parecido com o Indiana Jones. Mas este filme acaba por nos levar pela capa e depois lá dentro perdeu-se completamente a energia criativa. Isto foi feito apenas para monetizar à conta do trabalho alheio, neste caso de George Lucas e Steven Spielberg. E o filme acaba por ser um casal que contrata um aventureiro para ir para a selva. Entretanto, o avião cai e o filme passa-se todo ali, naquele quilómetro quadrado à volta do avião, em que o nosso herói, anti-herói, barra sacana, que tanto excita a protagonista, uma rica, mimada, que se casou por dinheiro, mas a única coisa que a excita é aquele ar de bad boy do Tennessee Buck. Entretanto, enquanto eles andam às voltas a tentar recuperar o da queda e querer ir embora, aparecem uns canibais, uns selvagens, que são um misto de racista com uma paródia, porque apesar de ser extremamente racista, como aliás era todo este tipo de filmes da selva, não é? Que o negro selvagem aparecia lá do meio do nada, que foi muito bem subvertido, por exemplo, em Crocodile Dundee, em que entra com a mesma premissa racista e dá-nos ali passa-nos uma rasteira e de repente o selvagem não é selvagem nenhum. Mas aqui sim, eles entram, os selvagens aparecem, o gabuga, o costume. Curiosamente, a tribo parecem ser pessoas de várias nacionalidades e eles gozam e brincam com eles próprios. Entretanto, o filme é feito para ter lutas, e para ter corridas e para ter aquelas cambalhotas à Indiana Jones, e o seu tom é um bocado difuso, porque apesar de começar assim, uma aventura na selva, os selvagens, uma coisa excitante, a tentar fugir aos caça-cabeças, de repente a nossa protagonista é raptada, levada para uma tenda, oleada. Existe uma cena que foi cortada. Atenção que esta cena não aparece na versão americana, mas na versão europeia, que neste momento, por exemplo, está a passar no Fox Movies, Esta cena tem cerca de um minuto em que a rapariga é levada para uma tenda do chefe da tribo e é toda oleada com muito detalhe durante um minuto. Esta cena no original demora muito mais. Ela é oleada ao orgasmo, ou seja, é tão esfregada por aquelas moças que acaba por ter um orgasmo. Aparece o chefe da tribo para operacionalizar aquela violação com um saco. E o que é que tem o saco? É aqui que as coisas ficam extremamente negras. O saco tem a cabeça do marido. Então ele tira a cabeça para o chão, a cabeça fica ao lado dela, ela fica a olhar para o marido e então o selvagem procede à violação demorada naquilo que parece ser um bocadinho o irreversível, em que a Mónica Bellucci, coitada, mal se aguenta. É este tipo de filme que temos, é um filme mal equilibrado, um filme para rentabilizar um conceito, não é? Já estava feito, mas estava a fazer este póster. Antigamente, isto, estamos a falar de filmes que eu pessoalmente não me lembro de ter visto no cinema. Possivelmente esteve, talvez uma semana, duas, aqui em Coimbra, no Cine Teatro Avenida, eu não me lembro, mas tenho ideia de que estes filmes costumavam estrear. Era um filme de clube de vídeo. As pessoas que vão ver este filme ao cinema, que iam ver, iam porque, quer dizer, era só aquele filme que estava. Também se vieram até à porta, também entravam e divertiam-se imenso. A malta do clube de vídeo olhava para a capa, eu levava, também eram só 200 escudos, ou 150, ou 300, o que é que seja. Se não prestasse para nada, devolviam no dia a seguir e levavam outro. E, portanto, este mercado para um filme que era claramente de baixo orçamento servia perfeitamente para fazer o break-even, para fazer com que este filme fosse um sucesso. Não o terá sido, porque só há um, Tennessee Buck, apesar do título ser The Further Adventures, indicando que parece haver qualquer coisa para trás, mas não. E não houve mais nenhum. Até filmes reles horríveis, como os filmes do Alan Quatermain, que era interpretado pelo Richard Chamberlain, com a Sharon Stone e o James Earl Jones. Até este filme teve uma continuação. Teve o primeiro, que é As Minas de Salomão, e o segundo, que é Cidade de Ouro, e em português chama-se As Minas de Salomão 2, apesar de não ter absolutamente nada a ver com As Minas de Salomão. Até este teve uma sequela, por isso imagino que o Tennessee Buck não terá sido grande sucesso. And there's fun on the run. It's the wildest time in the wackiest jungle. Come share high adventure with David Keith and Playmate of the Year, Kathy Schauer. And see the further adventures of Tennessee Buck.